fantasia? Tá ligado? Alô, por favor, novamente. Estão ouvindo? Avisa pelo chat. Sim, todo mundo ouvindo. Podemos ir, então? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos prosseguir aqui hoje com esse assunto do Kant, que ainda vai nos tomar várias aulas pela frente. O plano de estudo foi concebido nas seguintes etapas. Primeiro, reconstituir quais eram, por assim dizer, os ideais pré-filosóficos do Kant, quer dizer, ideais a que o sujeito adere, sem discuti-los filosoficamente de maneira muito aprofundada. Isso é coisa que ele toma como ideais dos quais ele participa junto com a comunidade de outras pessoas e que não são tematizados, não se tornam temas, provavelmente, da sua filosofia, né? Mas que orientam a vida inteira do sujeito. Então, refazer, vamos dizer, a forma, a figura desses ideais que orientam, então, a atividade do Kant. Em segunda etapa, mostrar como os trabalhos mais técnicos de filosofia dele estão articulados com estes ideais objetivos e só se explicam em função deles, ou seja, são meios de realização desses ideais. E em terceiro lugar, terceira etapa, mostrar como esta influência do Kant se alastrou para dentro do mundo moderno, para muito além da área especificamente filosófica, penetrando, então, na política, na educação, na religião, etc., etc., etc. Então, nós estamos ainda na etapa de delinear os ideais. Quando falo ideais, é claro, todo filósofo, no início da sua atividade, ele tem muitas coisas que lhe parecem verdade, que ele dá por pressupostas e não discute. E, às vezes, a chave inteira do sistema, caso haja um sistema, reside precisamente aí. Então, aquilo que parece ao filósofo tão óbvio que não precisa ser discutido é justamente isso que, às vezes, dá a forma da sua mentalidade inteira. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, quando John Locke elabora a sua filosofia política, ele toma o sistema político inglês da sua época como se fosse uma coisa, um fenômeno universal e o parâmetro, a unidade de medida de todos os sistemas políticos do mundo. Só que, evidentemente, quando você sai do quadro inglês e aplica aquilo a um outro país, a coisa às vezes nem faz o menor sentido. Do mesmo modo, Karl Marx vivia numa época em que tudo induzia as pessoas a acreditar que viviam num mundo marcado pela concorrência. E concorrência, em primeiro lugar, econômica, mas também biológica, como se vê no evolucionismo de Darwin. E em função desses modelos que pegavam alguns fenômenos da natureza e os tomavam como se fosse a natureza inteira, como se fosse, vamos dizer, a verdadeira substância da realidade. Então, na época de Karl Marx, a economia, que é evidentemente apenas uma parte da sociedade, um aspecto da sociedade, havia assumido uma importância tal que ela parecia ser o centro da vida social. Isso é... Todo mundo tinha essa impressão. Quer dizer, você veja, milhões de pessoas tinham sido deslocadas das regiões em que viviam, onde exerciam ou trabalhavam como camponeses ou como exerciam algum ofício e tinham sido levadas para a cidade para formar o proletariado urbano. Então, a economia dirigia toda a vida dessas pessoas. Veja você que na Idade Média, por exemplo, um camponês trabalhava apenas 6 meses por ano. Quer dizer, ele tinha um monte de outras atividades que não tinham nada a ver com a economia. sobretudo atividades de ordem religiosa. De repente, o sujeito ia para a cidade e ele trabalhava 10, 12, 15 horas por dia, numa luta pela sobrevivência. Então, é claro que a economia era tudo. E tudo que Marx escreveu foi sob a impressão deste fenômeno, que era um fenômeno local. Se você saísse dali e fosse para a China ou para a Arábia Saudita, a experiência humana era completamente diferente. E este primado do econômico não se observava de maneira alguma. Só que Karl Marx teve a impressão de que todas as sociedades eram assim, de que existe, vamos dizer, uma base, um fundamento econômico de tudo, e que tudo que se constrói em cima são, em geral, superestruturas, de algum modo, dependentes da economia. Sim, naquele momento e naquele lugar eram realmente dependentes. Mas, só que ele, sob o impacto deste fenômeno local, ele, tal como tinha feito Locke, ele toma uma situação local como se fosse a condição humana universal. Então, esta premissa, essas premissas que eles aceitam sem discuti-las, elas dão, por assim dizer, a base inteira do seu sistema filosófico. Justamente aquilo que não faz parte dele é o que o delimita. E na medida que o delimita, ele dá a forma. É justamente a fronteira entre o que ele discute e o que ele não discute, aquilo que ele parece tão óbvio que não precisa ser discutido, e que a nós cabe justamente discutir isto, né? Isso aí é que vai dar a forma integral da mentalidade desse daquele filósofo, e, portanto, orientar a sua filosofia de algum modo. O número de filósofos que são capazes de raciocinar sobre a sua própria situação existencial de maneira mais analítica, sem se deixar impressionar por uma situação local e, sobretudo, sem tomá-la como unidade padrão universal, é muito pequeno. Você vê, por exemplo, que Aristóteles, na ciência política, ele teve o cuidado de examinar as constituições de mais de 100 cidades em torno, para não tomar Atenas como se fosse um modelo universal e criar uma filosofia política de valor supostamente universal com base em conceitos e critérios que só valiam em Atenas. Ele teve esse cuidado por quê? Porque ele não havia nascido em Atenas. A Selenia da Macedônia, ele tinha visto uma situação completamente diferente, então ele tinha um plano de comparação e ele percebia que ele não podia se deixar enganar por uma situação local, né? Platão também teve algumas experiências no exterior e estava advertido com relação a isso. É por isso que essas filosofias elas têm, para nós, uma validade imensamente mais ampla e mais incondicional do que, por exemplo, John Locke ou Karl Marx. Elas conquistam o seu patamar de universalidade justamente porque não tomam como premissas universais os dados que estão meramente circulando no seu, que fazem parte e compõem o seu ambiente imediato. Nós podemos chamar isso de uma espécie de provincianismo, quer dizer, o provinciano, o caipira é o sujeito que acha que o mundo inteiro é igual naquela cidadezinha onde ele nasceu, aquela vila onde ele nasceu, e não se lembra que as coisas podem estar acontecendo de maneira completamente diferente. Você vê aqui as tendências, quando o sujeito tenta aplicar as categorias do pensamento de John Locke, por exemplo, para a América Latina, né, você tem uma série de monstrengos intelectuais, porque são países onde você passa de uma ditadura para outra, de uma ditadura para uma revolução, de uma revolução para a ditadura, e você tem em si uma camada de intelectuais discutindo as instituições democráticas, a Constituição, as liberdades civis, etc, etc. Isso é muito bonito para discutir na Inglaterra, seja no tempo de John Locke, seja até hoje, bem que a Inglaterra já está mudando, né, de tal maneira que daqui a pouco essas categorias também não se aplicam na Inglaterra. Então, esse deslocamento entre os conceitos, entre a situação real e os conceitos, é uma forma de alienação extremamente grave e que tem que ser corrigida logo no início da nossa vida de estudo. Se você vai estudar direito ou ciência política no Brasil, você vê que os caras vão te encher de ideias, de conceitos e termos que não servem absolutamente para você descrever a situação. Como é que você vai equacionar em termos de direito constitucional clássico o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Quer dizer, uma eleição onde apenas 23 pessoas controlam a votação, né? E ninguém mais tem acesso à votação. A votação secreta. E se você ver, a votação secreta não existiu nem na União Soviética. É um fenômeno só do Brasil. Como que você vai explicar isso nos termos da teoria política clássica? É impossível. Então, particularmente nos países do terceiro mundo, que são culturalmente dependentes, então, todos os conceitos de circulação geral são importados. São importados, portanto, foram criados para outras situações e não se aplicam à situação local. Mas as pessoas tentam usar esse aparato, que é o que aprenderam na universidade, né? E os resultados são cada vez mais alienantes, quer dizer, você vai para longe da realidade local. E pior, a realidade local, como não tem conceito e termos para expressá-la, ela se torna um fenômeno mudo e indizível, por assim dizer, e adquire uma aura misteriosa e quase fantasmal. Isso é o que acontece realmente no terceiro mundo, especialmente nós vemos isso acontecer no Brasil. Quando hoje, nessa semana, quando você vê, por exemplo, esse ministro do TSE recusando o pedido de revisão da eleição com base na pressuposto de que não, nós estamos numa democracia, tudo está funcionando regularmente, e uma investigação desse tipo pode denegrir a nossa democracia. O que é isso? É uma alienação. Quer dizer, você está usando, vamos dizer, um conceito de ordem democrática que absolutamente não se aplica à situação presente. Na verdade, a situação presente no Brasil é sui generis. Você precisa criar conceitos específicos para poder descrever. Mas, para você fazer isso, é preciso que você tenha se colocado a pergunta, tenha se colocado a questão. E, evidentemente, isso é algo que a maioria das pessoas, seja acadêmico, seja político, seja jurista, não quer fazer, primeiro, porque tem preguiça, segundo, porque não tem capacidade, e terceiro, porque às vezes isso vai contra os seus interesses. Mas mesmo que o negro não tenha nenhum interesse em jogo, existe a limitação intelectual do provinciano, que não está fazendo questão de entender muitas coisas. O que ele quer apenas é se acalmar. Então, a primeira explicaçãozinha acalmante que ele acha, para ele está bem, né? E, no caso do Kant, justamente estes textos que nós estamos expondo aqui são sobre temas que ele não aprofunda na sua obra filosófica maior. E, justamente porque não aprofunda, ele, nesses textos, ele se exprime, às vezes, com uma espécie de uma fé ou de uma credulidade um pouco assombrosa no autor de um treco que nós chamaríamos, que leva o nome de filosofia crítica. Quer dizer, aqui ele não exerce crítica alguma em cima desses conceitos que ele está usando, ele simplesmente os subscreve e manda bala. E, ao mesmo tempo, você vê que ele acredita nele profundamente. Mesmo quando ele está apenas fazendo uma conjetura imaginativa, ele acredita nessa conjetura imaginativa, como nós veremos, não nesse texto, mas no outro que vamos estudar dentro. Então, eu vou ler e comentar esse texto aqui, o Iluminismo segundo Kant. O nome Iluminismo, esclarecimento, né, às vezes luzes, idade da razão, idade das luzes, etc., etc., como símbolo auto-identificador da mentalidade modernizante pré-revolucionária no século XVIII, já circulava fazia tempo entre os intelectuais quando Kant, em 1784, publicou uma resposta à pergunta: que é o Iluminismo? Como outros escritos menores do autor, esse breve ensaio tem uma importância medular, porque expressa, mais explicitamente do que as obras maiores, os ideais transformadores a cujo serviço o filósofo consagrava o esforço inteiro da sua existência e aos quais, portanto, aquelas obras mesmas se subordinavam, conforme isso será demonstrado mais tarde. Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a crítica e a razão pura? Tem tudo que ver. Primeiro que isso aqui foi escrito 3 anos depois da crítica e a razão pura. Claro que depois Kant introduz umas modificações na crítica e a razão pura na segunda edição de 1787. Mas essas modificações são de ordem técnica, de respeito à gnoseologia, e não a esses pontos. Também há a semelhança de outros escritos menores consagrados a temas políticos. Este é de caráter ostensivamente normativo, empenhando-se não em analisar fatos ou conceitos, mas em prescrever regras de pensamento e de conduta que, no entender do autor, deveriam ser seguidas, em princípio, por toda a humanidade. O iluminismo aqui não é estudado como fato histórico, como movimento cultural e político, mas apenas como ideal de vida que, na imaginação do autor, inspirava ou deveria inspirar esse movimento. A formulação que Kant dá a esse ideal dirige-se, antes de tudo, aos indivíduos. Vamos aqui a fórmula dele. Iluminismo é emergir de uma imaturidade autoimposta. Imaturidade é a inabilidade de usar do próprio entendimento sem o guiamento de outrem. É autoimposta se a causa não é a falta de entendimento, mas da resolução e da coragem de usar dele sem o guiamento de outrem. Então, você vê que esta ideia aqui, ela se incorporou de tal modo, né, na cultura ocidental inteira, inclusive nas culturas mais periféricas, que hoje praticamente ninguém se diz guiado por outro. Todo mundo pensa com a sua própria cabeça. Vocês repararam isso? Penso com meus próprios miolos, como diria o Francisco Razo, né? E é claro que é uma expressão que é mais fácil de usar do que de entender o que isso quer dizer com isso, né? Eu acredito, por exemplo, que Newton, quando descobriu a lei da gravitação universal, pensou com a própria cabeça, porque não existia nenhuma lei da gravitação universal antes para ele aprender. Mas foi só nisso que ele foi original. No resto, tudo, ele recebeu milhares de influências, como todo mundo. E, numa vida inteira de estudos, ele teve uma coisa que ele pensou por si mesmo. O resto, tudo foi ajudado a pensar, né? Mas a facilidade com que as pessoas usam esse termo de uma maneira leviana mostra que isso se incorporou como um valor inquestionável e inquestionável. É obrigação de todo mundo pensar com a própria cabeça e não se deixar guiar por ninguém. Se cada um tem de ser o guia do seu próprio entendimento, esse apelo não poderia dirigir-se a uma comunidade enquanto tal, mas somente às consciências individuais. Isso acho que decorre do próprio teor da norma tal como expressa pelo Kant. Cada um tem que pensar por si mesmo. Por exemplo, cada um individual, você não pode deixar guiar por outro. Então, ele está falando não para uma comunidade, ou seja, vocês como grupo têm que ser independentes de outro grupo, mas ele está falando de indivíduos. Você, enquanto indivíduo, tem que ser independente dos outros indivíduos. Para que estas consciências individuais exerçam plenamente a sua capacidade de julgar por si próprias, é preciso apenas uma pré-condição, diz ele, a liberdade. Mas após ter dito que, aspas, o dever de todos os homens é pensar por si mesmos, Kant vai introduzir nessa norma uma limitação crucial. Ele reconhece que a ordem pública tem de ser mantida e que, para isso, os homens, enquanto discutem livremente, cada um pensando na sua própria cabeça, têm de continuar obedecendo a leis, que são as mesmas para todos e que não são afetadas por essa discussão. Aspas. Seria muito prejudicial se um funcionário público em serviço, ou, digamos, um oficial, soldado das Forças Armadas, ao receber uma ordem, a questionasse abertamente. Ele deve simplesmente obedecer. Então, isso quer dizer que na vida social existe uma série de afirmações, seja afirmações de fato, seja afirmações normativas, ordens, que não serão discutidas. Pelo menos não serão discutidas naquele momento e naquele lugar, né? Tem simplesmente que obedecer. Senão, nada poderia funcionar. Nem a justiça, nem as forças armadas, nem as fábricas, nem as escolas, coisíssima nenhuma poderia. E se não há uma disciplina, não há uma hierarquia de comando, né? Nada poderia funcionar, nem mesmo numa família. Você imagina, então, se numa família todas as crianças começassem a discutir, né? Tudo o que elas devem fazer, o que o pai deve fazer, quer dizer, você viveria numa espécie de parlamento, com as discussões poderiam prosseguir indefinidamente e nada se poderia fazer. O que tem de ser livre, explica o filósofo, é o uso público da razão. Por esse termo ele entende, aspas, o uso que qualquer um possa fazer dela, da razão, enquanto homem de estudos que se dirige a todo o público leitor. Veja a passagem. Todos têm a obrigação de pensar por si mesmos sem ser guiados por outrem. De repente, quem tem essa obrigação? Só aqueles homens de estudos que têm condição de se dirigir ao público inteiro. É? Então, são todos ou são só estes? É? Pode-se conceber que todos os seres humanos, incluindo os mais humildes funcionários públicos e trabalhadores braçais, se transmutem, fora do horário de expediente, em homens de estudo com acesso a todo o público leitor? O socialismo prometeu fazer isso. Trotsky dizia que no socialismo qualquer varredor de rua seria um novo Leonardo da Vinci. É claro que isso não aconteceu. E ninguém sabe como fazer isso. Só nessa situação hipotética de universal erudição poderia valer o princípio de que, aspas, o dever de todos os homens é pensar por si mesmos. É? Até lá, pensar por si mesmo não é ao modo algum, o dever de todos, mas apenas o direito de alguns. Daqueles que se qualificaram como homens de estudos para merecer a atenção do público leitor. Então você vê, para Kant não era nenhum jumento. Você vê um homem que às vezes demonstra uma acuidade fora do comum. E como é que ele escreve uma coisa dessa? Assim, 10 linhas depois ele já diz que é isso e 10 linhas depois diz que não é isso. E não discute o problema. Quer dizer, a contradição fica aí e das duas uma. Ou você a percebe ou você não a percebe. Em geral, não a percebe. Por quê? Porque você está lendo um texto de um autor de enorme prestígio. Né? E você não se aventurará a discutir com ele. Então, você simplesmente, se percebeu a contradição, ela fica meio no inconsciente. E isso aqui, quer dizer, a contradição não percebida, não trabalhada imediatamente, ela vai para o inconsciente e ela cria o quê? Um bloqueio. Na hora que você deixa de perceber uma contradição, você acredita numa coisa e continua acreditando sem perceber que ela traz uma brutal contradição embutida, então você bloqueou de alguma maneira o funcionamento de uma parte da sua consciência. E essas partes podem ir se acumulando até que tudo vire um bloqueio geral. Como será possível que um filósofo tão hábil e meticuloso meta os pés pelas mãos ao ponto de afirmar como princípio universal algo que ele mesmo, linhas adiante, reconhece não ser senão uma possibilidade acidental? Vocês já viram alguém discutir isso? Era aquele campo? Ninguém discutiu isso aqui. Por quê? Ah, porque esse é um texto menor. Você vê que a maior parte das histórias da filosofia, inclusive Philippe Nemo, que é magistral, vou mostrar para vocês. Né? Nossa. 2 volumes de 1.500 páginas cada um. Né? São 3 mil páginas. Um trabalho monumental. Ele vê o Kant apenas como mais um da corrente liberal. Eu digo sim. Se você for ver só pelo conteúdo explícito das doutrinas, é isto. Mas, quando você vai analisar o Kant mais em profundidade, você vê que parece que ele, sozinho, exerceu mais influência do que o pensamento liberal inteiro. Né? É isso. Portanto, interessa para nós conhecer os meandros e as estruturas íntimas desse pensamento para que, ao seguir essa corrente, você não se deixe atrapalhar por contradições embutidas que você, por assim dizer, reprimiu e chutou para o inconsciente. Então, as pessoas, veja como isso tem importância, não para o estudo da filosofia, mas para a nossa vida de todos os dias. Todas aquelas pessoas que dizem, eu penso com a minha própria cabeça, eu penso com os meus próprios miolos, estão caindo nesse problema. De como faz para pensar com os próprios miolos? Né? Quem é você, por exemplo? Você é um homem de estudo que tem acesso a todo o público? Não, você é apenas um estudante, um funcionário, um sargento do exército, qualquer coisa assim. E a maior parte do seu tempo você está apenas obedecendo sem poder questionar. E as coisas que você pode questionar são ínfimas em relação àquilo que você tem que obedecer e engolir sem questionar. Mais ainda, você questionou a possibilidade de pensar com a própria cabeça? Eu questionei. Mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, e vi que isso era muito difícil ou quase impossível. Né? Então, na hora que o sujeito afirma a sua independência, no mesmo instante em que ele está aceitando com subserviência uma norma que ele não examinou criticamente, então você já tem um bloco de uma espécie de escotoma, quer dizer, uma mancha na sua consciência, que não vai te deixar ver uma série de coisas a respeito da sua própria situação e, portanto, daquilo que você está estudando também. E é com isso que você vai criando vícios e deformidades mentais que, depois de uma certa idade, não tem cura mais. Para complicar mais as coisas, Kant afirma que só pensa por si mesmo aquele que prescinde do guiamento de outro. Mas como se transmutará o cidadão comum, o funcionário, o trabalhador, em homem de estudos, sem um período de aprendizado, sem deixar-se guiar por mestres qualificados, talvez pelo próprio Kant? Ou seja, ninguém nasce como erudito, como homem de estudos, e muito menos ninguém nasce tendo o público leitor inteiro à sua disposição. Isso é uma coisa que tem que ser conquistada, e é difícil. E o processo pelo qual se realiza isso é o processo de aprendizado, que é o quê? Um processo de guiamento. É? Não tem outra maneira de fazer. Agora, portanto, você vê que estas normas que o Kant está baixando aqui, elas são um abacaxi, são um problema, são uma dificuldade. E ele não parece estar se dando conta dessa dificuldade. Ele vai, passa em cima delas como um trator e segue adiante. Portanto, você vê que o interesse dele nesse texto não era examinar criticamente ou analiticamente coisas, mas não era proclamar valores e, por assim dizer, criar um texto normativo, quer dizer, dar uma ordem. Você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Né? Mesmo os que são homens de estudos por vocação e ofício precisam de quem os instrua. Quanto mais não precisará de instrutores e guias, o cidadão comum que só fala como homem de estudos fora do expediente, isto é, como amador. Vamos supor a hipótese, aqui você tem um sargento do exército, ele passa o dia inteiro obedecendo, mas aí saiu do quartel, agora estou aqui como vestido civil, não estou falando como sargento, estou falando como cidadão, né? E estou aqui me dirigindo ao público leitor, ao público ouvinte. Mesmo para fazer isso, ele precisa de algum guiamento. Quer dizer, se até um homem, vamos dizer, da estrutura do Kant, precisa de instrutores, como ele sempre teve, né? Como é que esse sujeito vai passar da obediência total para a independência total sem que ninguém o ajude? Simplesmente não é concebível que um professor célebre por sua capacidade didática, como Kant indiscutivelmente era, ignorasse a utilidade da sua profissão ao ponto de supor que, sem guiamento nenhum, cada homem pudesse começar magicamente a pensar por si mesmo, pelo simples fato de o fim do expediente o transformar de cidadão comum em homem de estudos. Terminou o expediente, eu virei agora homem de estudos e agora eu falo com a minha própria cabeça. Né? E se não precisa professores, então para quem precisa o Kant? Então você já vai ver, isso aqui são pequenas amostras de uma paralaxe cognitiva. O indivíduo está analisando de situações hipotéticas, tá certo? Sem de maneira alguma buscar a raiz delas na situação real na qual ele mesmo está discursando. Se ele perguntasse para quem eu estou falando isto, eu estou falando para todos os homens, ou estou falando somente para aqueles homens de estudo, ou estou falando para aqueles cidadãos comuns que pretendem se transformar em homens de estudos. Então ele está, por exemplo, discursando urbi et orbi, quer dizer, para uma plateia indefinida, e ele mesmo fala, urbi et orbi, quer dizer, desde um lugar indefinido e de uma situação indefinida. Tão ostensiva inabilidade lógica não é verossímil num filósofo treinado, muito menos num homem de gênio como Immanuel Kant. Só resta conjeturar que o filósofo está usando de uma linguagem dupla para transmitir alguma ideia perigosa sobre uma camuflagem de afirmativas desencontradas. Então, existe toda uma corrente de estudos que começa com o Leo Strauss, que investiga essa questão da linguagem dupla na filosofia. O filósofo está dizendo uma coisa, mas no fundo ele quer dizer uma outra completamente diferente. Então ele está falando, é o problema do esotérico e exotérico. Saiu agora um livro muito, muito interessante, chama Filosofia nas Entrelinhas, que é uma continuação, uma aplicação das técnicas do Leo Strauss, que ele usou especialmente para os seus estudos sobre Spinoza e Maquiavel. Quer dizer, eu não fiz nenhum estudo especializado sobre isso, eu apenas li um pouco do Leo Strauss e esse livro que saiu agora, A Filosofia nas Entrelinhas, mas eu sei que o fenômeno existe. Quer dizer, que no próprio livretinho que eu escrevi sobre Maquiavel, você vê que o Maquiavel não é que ele está usando uma linguagem exotérica para falar com um público maior e uma linguagem esotérica para falar com um público de pessoas mais preparadas, para aqueles que já são iniciados. Não é só isso. O discurso do Maquiavel tem vários andares, várias camadas de significado. Tá certo? E essas camadas, às vezes, estão muito mal articuladas, de modo que ele mesmo não sabe o que está falando. Quer dizer, tanto tentar ser esotérico, ele acaba se confundindo a si mesmo, ele pede aprendiz de feiticeiro. E eu também não conheço nenhum estudo sobre essa questão da linguagem dupla no Kant. Então, eu estou sondando, pode ser que exista, esse estudo deve existir, mas eu não conheço nenhum. Então, eu estou arranhando o tema aqui, como diria o Kant, sem nenhum guiamento. Posso errar, evidentemente. Pequenos ilogismos, quase imperceptíveis, espalhados nos parágrafos iniciais de um texto, sobretudo numa linguagem que vem com todas as aparências da sensatez e da moderação, amortecem as faculdades críticas do leitor e o preparam para aceitar tranquilamente, em seguida, alguma absurdidade maior que o escandalizaria se apresentado sem esse prólogo anestésico. E você quer dizer uma absurdidade, uma coisa chocante. Você começa a botar essas contradiçõezinhas que o sujeito não vai perceber e que vão amortecer o seu entendimento. Quando chega lá para dentro e você diz a absurdidade, ela não vai chocar tanto. É exatamente o que o Kant faz neste texto. Antes de exibi-la, ele exibir essa coisa chocante, porém, Kant aumenta um pouco a dose de anestésico. Prosseguindo sua distinção entre o cidadão enquanto funcionário, enquanto homem de estudo, ele reconhece que um clérigo tem a obrigação de instruir os fiéis segundo as doutrinas da sua religião, que é inquestionável, portanto. Mas só tem essa obrigação, prossegue ele, enquanto empregado da igreja a que pertence. Aspas. Enquanto erudito, ele tem a completa liberdade, assim como a obrigação de repassar ao público todos os seus pensamentos, bem examinados e bem intencionados, sobre os aspectos errôneos dessa doutrina. Ou seja, aqui eu sou um padre, eu sou um pastor, no horário de expediente, eu ensino para os fiéis a minha religião. Mas depois, eu tiro, né, a batina, visto o guarda-pó de erudito, e agora diz, bom, eu acho que aquilo tudo está errado. Isso cria imediatamente um problema. Um clérigo, por definição, não é um funcionário, sim uma alma consagrada. Tem esse pequeno problema. Né? Está a serviço da sua igreja 24 horas por dia até o instante da morte, a não ser que ele saia. Ele pode romper com a igreja. Ah, não acredito mais. Tchau e bênção. Não há um horário de expediente fora do qual ele esteja livre para seguir sua opinião pessoal em vez dos ensinamentos da igreja. Justamente na sua atividade intelectual, quando fala para o inteiro público leitor, é quando o pastor, o padre, o sacerdote representa a sua igreja no sentido mais formal e pleno. Quer dizer, não tem sentido ele representar a igreja enquanto ele está falando para meia dúzia de fiéis sentados ali nos bancos da igreja, né? E depois ele falar para o público leitor em geral contra tudo aquilo que ele ensinou. Por isso que, justamente, quanto mais elevado, capacitado e maior o público, mais ele tem que representar a igreja perante esse público. Se não é a mesma coisa que dizer que ele só pode ser, preste atenção ao que está embutido aqui, ele só pode representar a igreja em privado. Em público, ele está, como é que se diz, livre desta obrigação, e pronto para expor apenas as suas opiniões pessoais. Veja que toda uma noção que hoje aparece Você já é noção iraniana. Você pode praticar a sua religião em casa, mas você não pode falar dela em público. Essa noção está sendo imposta no Ocidente hoje. Isso, qual é a origem disso? Está aqui no canto. Ele não diz isso. Você só pode praticar a religião em privado. Mas, quando você analisa este parágrafo, fazendo a seguinte pergunta: como seria praticar isso? Como seria fazer isso que você está dizendo? Seria exatamente assim. Quer dizer, eu, enquanto empregado da igreja, eu repito a doutrina dela. Repito para quê? Para os fiéis que foram lá para isso. Porém, quando eu falo para o público maior, o público leitor inteiro, eu deixo de ser representante da igreja e falo como um crítico que contesta abertamente e livremente a doutrina da própria igreja. Então, inverteu. Se dissesse, olha, você, enquanto padre, sacerdote, você é obrigado a transmitir ao público a doutrina da sua igreja. Mas em privado, se você tem alguma dúvida, você pode conversar com um amigo, com um confessor, tal. Todo mundo tem direito de ter dúvidas, né? O Kant inverte o negócio. O ensino religioso, o ensino da doutrina religiosa, só pode ser em privado, dentro da igreja, na hora do expediente. Quando é falar para o público leitor em geral, inverte o negócio. E o sacerdote deixa de ser sacerdote para ser um homem de estudos. Então, justamente quando fala para o público inteiro, o público leitor, é que o pastor, o padre, o sacerdote representa a sua igreja no sentido mais pleno e formal. Você imagina se o Papa, por exemplo, só pregasse a doutrina da Igreja Católica no seu círculo privado dentro da igreja. Quando ele fala na televisão para o inteiro público, ele diz tudo o contrário. É uma situação tão absurda, tão cômica, né, que daí você pensa assim, peraí, mas esse homem não sabe o que está falando? Não, ele sabe sim, né? Mas ele vai preparando você para você engolir uma coisa terrível que depois ele vai dizer. Se expusesse as suas dúvidas e objeções em um círculo privado, como quem falasse um confessor, aí sim teria o direito, até dever de abrir seu coração, de expor as suas dúvidas e objeções com toda a franqueza. Mas esperar que ele faça isso entre o público leitor inteiro é desejar que o sacerdote, em vez da fé, transmita dúvidas e contestações. É impossível que Kant não percebesse de imediato que essa proposta temerária tornaria inviável qualquer pregação religiosa e equivaleria a expulsar os fiéis dos templos. Mas note bem, num primeiro instante, essa distinção dele parece não ter nada demais. Né? Quer dizer, o fato de você ser um empregado da igreja não impede que você tenha suas concepções pessoais e que você possa expressar. Parece uma coisa simples. Pois agora vamos fazer isto. Na realidade, não no mundo das palavras, para ver como é que fica. Mas como, além de expressar-se em frases longas e tortuosas, que parecem incompatíveis com qualquer intuito de pregação revolucionária, Kant diz tudo naquele tom de serenidade e ponderação que acalma toda suspeita de sentimentos ímpios. Então, é bem provável que o leitor comum, julgando até bem sensata a distinção entre o clérigo e o intelectual, impossível na língua francesa, onde a palavra clerc significa inseparavelmente as duas coisas, nada visse de maligno no que vem em seguida. E eis o que vem em seguida, aspas. Mas não deveria uma sociedade de clérigos, por exemplo, um sínodo eclesiástico ou um venerável presbitério, como o chamam os holandeses, ter o direito de comprometer-se por juramento com um certo conjunto inalterável de doutrinas, de modo a assegurar para todos os tempos sua condição de guardião de todos os seus membros e, através deles, de todo o povo? Então, ele reconhece que talvez pudesse ter uma exceção, quer dizer, então, um grupo de clérigos, né, ter o direito de se comprometer com uma doutrina e repeti-la fielmente para os membros da igreja e para todo o público. Ele diz, respondo que isso é totalmente impossível. Epa. Disparou uma buzina. Acabou. Respondo que isso é totalmente impossível. Um contrato dessa natureza firmada em vista de prevenir para sempre todo esclarecimento posterior da humanidade, é absolutamente inválido e nulo. Ou seja, se um grupo de sacerdotes combinasse, fizesse um pacto, agora nós vamos transmitir essa doutrina inalteravelmente pelos séculos dos séculos, esse acordo seria inválido e nulo. Prosseguindo, aspas, uma era não pode entrar numa aliança sob o juramento de colocar a era seguinte numa posição em que lhe fosse impossível estender e corrigir os seus conhecimentos. Isso seria um crime contra a natureza humana, cujo destino originário reside precisamente nesse progresso. Nós vimos no texto anterior que ele diz que a escalada do ser humano em direção à perfeita racionalidade, não só do indivíduo como da sociedade, é o plano secreto da natureza que dirige invisivelmente toda a história humana, e que essa, portanto, é a finalidade. Ele diz que se não fosse isso, a história seria um absurdo, a nossa existência seria um absurdo, então nós temos que aceitar que a natureza está nos dirigindo para uma finalidade maravilhosa que vem no fim e que beneficiará, segundo ele, aspas, as últimas gerações. Fecha. Então isso seria um crime contra a natureza humana, cujo destino originário reside precisamente nesse progresso que ele descreveu no escrito anterior, Ideias para uma História da Humanidade, sob o ponto de vista cosmopolita. As gerações seguintes têm perfeitamente o direito de impugnar esse acordo como inautorizado e criminoso. Para medir as consequências apocalípticas dessa proposta, basta confrontá-las com o que disse Jesus no Evangelho. Aspas, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Lucas 21:33. Depois, não passará da lei um só iota, um só acento, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Ou, mais ainda, comparar com a maldição final do Apocalipse de São João. Aspas, porque eu protesto a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus o castigará com as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, tirará Deus a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse 21:18-19. Um pouco antes, Kant já havia dito, afirmado que, aspas, dogmas e fórmulas são a corrente e a bola de ferro que mantém as pessoas no estado de imaturidade. Mas a afirmativa podia soar como mera figura de linguagem usada para designar toda sorte de restrições que se opõem à liberdade ou uso da razão. Agora, porém, está claro que ele fala do dogma cristão e da função do clero como seu mantenedor e transmissor. A Enciclopédia Católica ensina que a religião cristã é um parateque, um depósito. 1 Epístola a Timóteo 6:20, 2 Epístola a Timóteo 1:13. Expressão jurídica usada para designar uma coisa que o possuidor legítimo entrega em custódia a um outro como seu procurador, com o propósito de que a conserve e restitua intacta. Daí a noção mesma do dogma, aquilo que é afirmado, decidido, postulado de uma vez para sempre. Embora a palavra no seu sentido atual só tenha se consolidado no uso geral a partir do século XVIII, a noção já estava fixada desde os tempos bíblicos. De prossegue a enciclopédia, aspas, a ideia geral assim expressa é de que a religião cristã é um complexo de fatos e doutrinas absolutamente objetivo, não inventado por aqueles que o pregam, mas simplesmente dado por Deus por meio de Jesus Cristo, de tal modo que os propagadores do Evangelho não tem outra tarefa senão recebê-lo, conservá-lo intacto e transmiti-lo sem nada modificar. Portanto, este pacto, este juramento, este compromisso que a luz de canto não é uma hipótese, ele aconteceu realmente. Isso é a igreja. A igreja é esse pacto. Nós recebemos aqui o depósito da fé e nós vamos transmiti-lo geração após geração sem modificar absolutamente nada. Né? Quanto à interpretação da mensagem recebida, pode haver discussões e a igreja fala mesmo de uma evolução do dogma. Mas que qual é a noção da evolução do dogma? Mas cada capítulo da discussão encerra-se com uma decisão papal que se incorpora de uma vez para sempre na doutrina e não tem mais como ser modificado. A discussão pode prosseguir por dois ou três séculos, Chega uma hora que o Papa diz: bom, agora vou dar a conclusão da discussão, é essa aqui. Aquilo não volta mais a ser discutido. A evolução acrescenta esclarecimentos, precisões e consequências, mas não volta atrás no que foi dito. Não repõe em discussão o que já foi decidido. O dogma, por assim dizer, cresce, mas não se modifica. A função do clero católico é, portanto, precisamente a de, aspas, comprometer-se por juramento com um certo conjunto inalterável de doutrinas, de modo a assegurar para todos os tempos sua condição de guardião de todos os seus membros e, através dele, de todo o povo. Cant dixit. O que ele define, né, como acordo criminoso é exatamente aquilo que define a função do clero. E é precisamente esse compromisso que Kant declara impossível, inválido e criminoso. Eu acho que nunca ninguém escreveu uma coisa pior contra a Igreja Católica do que isso. Vocês, olha, Jesus Cristo é um criminoso, comprometeu as pessoas com um compromisso eterno de repetir a mesma coisa. Tá certo? Isso tem que acabar, isso aqui é inválido, né? E é um crime. Ninguém disse isso antes. Então, é curioso que mesmo os críticos do Kant dizem: não, mas ele era um homem cristão, ele acreditava em Deus, etc., etc. De onde vem esse estado de anestesia com o qual as pessoas leem o Kant? É simples. Eles prestaram muita atenção nas grandes obras do Kant, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica do Juízo, etc., etc., etc. E leram isso aqui como um mero enfeite. Não vejo a mais mínima possibilidade de admitir que o filósofo, ao escrever isso, não tivesse consciência de que estava propondo a extinção da Igreja Católica, bem como de todas as igrejas cristãs que seguissem orientação semelhante. E a criminalização não só de todos os seus membros consagrados, mas também, principalmente, daquele que, ao dizer minhas palavras não passarão, havia exigido deles esse compromisso criminoso. Foi o próprio Jesus que mandou os caras repetirem as palavras tal como ele tinha dito. Se ainda pudesse restar alguma dúvida de que esse era o principal objetivo do iluminismo, tal como Kant o compreendia, porque muita gente pode dizer: não, o iluminismo tem muitas outras coisas, ele é a democracia parlamentar, ele é a ciência, etc., etc., e não é necessariamente um ataque à religião, etc. Bom, ou seja, pegar as ideias do iluminismo sobre a religião e colocá-las num patamar secundário, para que ninguém preste muita atenção, isso é orientação completamente geral. Se ainda pudesse restar alguma dúvida de que esse era o principal objetivo do iluminismo, tal como Kant o compreendia, o próprio Kant se encarrega de eliminá-la ao afirmar logo mais adiante que, aspas, os assuntos de religião são o ponto focal do iluminismo. Então, missão número um do iluminismo: exterminar a religião cristã. As outras missões, se der, democracia parlamentar, pode ser. Na liberdade civil, pode ser. Isso mais aqui, pode ser. Mas esse ponto é o ponto focal. Será exagero imaginar que o homenzinho gentil e bondoso de Königsberg teve alguma responsabilidade, ao menos indireta, nas matanças de cristãos que se tornaram endêmicas na França, na Espanha, na Itália, no México e hoje em dia um pouco por toda parte? Se você diz isso, olha, Kant começou tudo isso, as pessoas ficam chocadíssimas. Eu escrevi um artigo em qual, no final, eu fazia uma alusão ao Kant de: olha, ele é o pai de toda a porcaria moderna. Vocês precisam ver a indignação de tanta pessoa. Kant tem mais fãs do que a Dilma. São mais e mais devotos do que a Dilma. Porque muitos veem nele a única alternativa ao marxismo, ao socialismo. Quer dizer, o mundo se divide em Kant e Marx. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Será possível admitir que ele fosse ingênuo ao ponto de imaginar que a erradicação mundial do compromisso criminoso pudesse se realizar sem violência e derramamento de sangue? Se ele o imaginasse, não teria ao menos aplaudido a Revolução Francesa. Quer dizer, ele viu na Revolução Francesa a realização de algo que ele esperava que acontecesse. Mas o que singulariza o pensamento de Kant nesse ponto não é somente a condenação radical do cristianismo histórico e sim a modalidade muito peculiar do raciocínio lógico que ele emprega para chegar a essa proposta. Ele começa por imaginar uma hipotética sociedade futura na qual uma ordem estatal perfeita tenha desenvolvido em todos os homens a capacidade racional de pensar por si mesmo sem o guiamento de outrem. E, embora reconhecendo que esse estado é difícil e talvez até impossível de alcançar, ele diz que esforçar-se para chegar a tanto é obrigação estrita de todos os homens. Então, bom, todos os homens têm a obrigação de pensar por si mesmo sem ser guiado por outros. Já que não dá para fazer isso, então nós temos que nos esforçar para chegar à ordem estatal perfeita onde todos poderão fazer isso. Mas nesta ordem estatal perfeita, vigorará, porém, a mesma distinção que ele já aplica à situação atual. Porque ele diz, por um lado, você vai ter a liberdade total e, por outro lado, você vai ter, vamos dizer, um poder invencível e incontestável que controla tudo. Então é a mesma situação. Enquanto estou trabalhando para o poder invencível e incontestável, eu obedeço e digo amém. Daí, fora do horário de expediente, eu, como intelectual, me dirijo ao público todo e digo o que eu bem entendo. Embora reconhecendo que esse estado é difícil, talvez até impossível de alcançar, diz que esforçar-se para chegar a tanta obrigação estrita de todos os homens, de vez que a tendência em direção a essa ordem social perfeita não é uma mera proposta social entre outras, mas o desígnio secreto e universal da natureza que ordena levar todos os homens e as nações até seu mais elevado patamar de capacidade racional. Dito isto, ele toma esse estado hipotético como norma e padrão para o julgamento do presente e de toda a história passada. Daí concluindo, evidentemente, que tudo que se põe a tão elevado ideal é inválido e criminoso, a começar pelos dogmas da Igreja. Embora subscrevendo em outros escritos da mesma época o preceito de que a experiência é, em última análise, a única fonte válida de todo conhecimento possível, Kant não hesita em afastar-se desse princípio ao ponto de consagrar como juiz não só dos conhecimentos, mas de todas as condutas humanas, uma hipótese remota que ele mesmo admite ser altamente problemática e talvez irrealizável. Como não reconhecer aí a inversão do tempo, que em outros trabalhos diagnostiquei como um dos elementos estruturais permanentes da mentalidade revolucionária? Sim. Então, é claro que então, o pensamento de Kant se apresenta claramente como uma estrutura determinada pela inversão do tempo, e com uma proposta muito mais ousada do que as pessoas realmente poderiam imaginar. E o mais interessante é que, como será demonstrado em seguida, tudo o que ele faz na gnoseologia, de metafísica, de ética, etc., está condicionado a isso aqui. Tudo isso é um plano de uma mutação civilizacional total, na qual a antiga religião dogmática será eliminada e será substituída por uma nova religião, criada por quem? Por Immanuel Kant. Por incrível que pareça, essa nova religião de Immanuel Kant está cheia de adeptos dentro da Igreja Católica, na Igreja Protestante, por tudo quanto é lado. Então, será na crítica à razão prática que ele fundará os preceitos dessa nova religião. Na crítica à razão prática e na metafísica da moral. Mas ainda para chegar lá, nós precisamos ainda examinar mais alguns desses escritos políticos e depois examinar a crítica à razão pura e outros livros à luz do que nós descobrimos aqui. Então, olha, eu já li muita coisa sobre Kant, mas, e muita coisa boa, muita coisa certa, porém, eu acho que todo mundo está se perdendo em detalhes. Quem pegar, mandar. Qual é a estrutura inteira do negócio, tal como o próprio Kant havia? Não olhando aquilo pela escala de interesses do ensino da filosofia, ou pela escala de interesse do historiador da filosofia, que procura ver, por exemplo, a evolução do pensamento de um filósofo para outro, etc., etc. Eu digo, bom, entre os livros do Kant, uns podem ser mais importantes do que outros, né, para nós. Mas quem disse que um filósofo escreve mais sobre aquilo que lhe parece mais importante. As coisas simplesmente não são assim. Né? Eu acredito que eu não escrevi nenhum livro sobre todas as coisas que me parecem mais importantes. Eu fui escrevendo o livro à medida que aparecia a oportunidade. E dá para explorar esse assunto ou aquele assunto. Mas, então, uma obra escrita, a estrutura de uma obra escrita é uma coisa, a estrutura do pensamento do sujeito é outra. Não pode esquecer que o indivíduo é um ser humano real. Mas, ele não é um tratado de filosofia. E alguma coisa ele acredita, alguma coisa ele quer. É isso. Então, é preciso restaurar essa perspectiva biográfica verdadeira para saber como é que o sujeito lia os seus próprios escritos, meu Deus do céu. Senão, eu vou estar realmente projetando sobre ele, né, uma escala de interesses que não é a dele, mas que é das épocas seguintes. Que foi justamente isso que quando eu escrevi o Maquiavel, eu vi que Sir Isaiah Berlin havia escrito um livro muito bom sobre Maquiavel, mas era o seguinte: o que é Maquiavel para nós? Então, o que Maquiavel tem significado para nós? Eu falei, bom, isso aí ele já fez, agora eu vou fazer uma outra coisa. O que significa Maquiavel para Maquiavel? Hã? Quer dizer, como é que ele se via? Qual é? Então, essa é a noção que eu acho importante disso, do horizonte de consciência. O que o senhor está enxergando? Qual é a hierarquia de valores e de importância que ele tem nas coisas, e qual é o limite, isso é a fronteira para além da qual ele não chega mais. Tá certo? Então, isso seria o verdadeiro perfil intelectual de Maquiavel, de Kant, de Descartes, etc, etc. E essa é uma perspectiva no qual, vamos dizer, a análise dos textos e a perspectiva biográfica se articulam de uma maneira um pouco diferente do usual. Tá certo? Então, existem várias hipóteses, né, nesse aspecto. Kant, Nietzsche, por exemplo, achava que tudo é biografia. Uma filosofia não passa de uma série de acontecimentos que sucedem na mente de um sujeito e que expressam, então, a forma da sua personalidade, a forma da sua mente. Nietzsche achava isso. Tem gente que acha isso até hoje. Outros dizem, não, a biografia não interessa. Interessa só a estrutura dos textos, etc, etc. Quer dizer, a filosofia é concebida como uma estrutura objetiva independente do seu criador, o que é absolutamente falso. Isto vale para obras de arte. Né? Foi a partir da hora que Michelangelo completou a Capela Sistina. Não interessa mais saber quem foi Michelangelo, porque a obra está ali completa e ela não depende de uma outra obra para ser compreendida. Porém, um livro de filosofia sempre depende de outro escrito, e outro escrito, e outro escrito. Por quê? Porque a filosofia não consiste na produção de obras. Ela é uma atividade de reflexão que continua necessariamente. E que sempre pede novos esclarecimentos. Então, esses esclarecimentos podem ser dados, digamos, numa edição subsequente, pode ser dado num outro livro, pode ser numa conversação pessoal, pode ser numa aula, ou pode ter ficado guardado na cabeça do sujeito, você tem que adivinhar. Então, essa ideia de que da estrutura do texto você apreende a estrutura do pensamento é uma projeção sobre a filosofia de critério interpretativo que vale muito para a história da literatura, para a história da pintura, para a história da música, etc, etc. Onde a noção fundamental é a noção de obra. Hein? Você pode conceber um filósofo sem obra? Claro que pode. O primeiro dele, Sócrates, foi assim, não tem obra de Sócrates. Mas, em outros casos, A obra é toda picotada para Nietzsche. Né? Nietzsche não tem obra, Nietzsche tem uma série de notas que ele foi soltando para cá, para lá. Né? O que são os pensamentos de Pascal? É uma série de papeizinhos que ele grudava, ele tinha uma série de alfinetes na mesa, ele grudava aqui, de vez em quando ele mudava a ordem. Até hoje ninguém sabe qual é a ordem, por exemplo, não sabe qual é a estrutura do pensamento de Pascal. Existem duas ordenações que se tornam clássicas, né? Mas duas são completamente diferentes. Então, quando você pega, por exemplo, sei lá, o que é a obra de Edmundo Husserl? Olha, nós conhecemos 20% da obra de Edmundo Husserl, porque o resto continua taquigrafado, guardado nas gavetas, ninguém descobriu, ninguém publicou até agora. Nem por isso você deixa de conhecer a filosofia de Edmundo Husserl. Não? Você a conhece, você não só desconhece quais os acréscimos e aperfeiçoamentos que ele pode ter feito em outro lugar, mas essa busca permanente do acréscimo, do aperfeiçoamento, do esclarecimento, isso faz parte da filosofia. Você pode dizer que um filósofo pode não ter uma filosofia completa até o último dia que ele morreu. Ele pode, até o último dia da sua vida, o dia que ele morreu, ele fazer sua filosofia lá, não completei ainda. É perfeitamente possível, né? Agora, o que, que é um pintor que nunca acaba um quadro? Um compositor que nunca termina uma música? Não é inconcebível. Um arquiteto que nunca completa um edifício. Portanto, você vê que a noção de obra é feita especialmente para o domínio das artes e não se aplica exatamente à filosofia. Então, você tem sempre uma tensão entre a documentação escrita e a biografia do filósofo. Essa coisa nunca se resolve inteiramente. Né? E foi pensando nisso que eu coloquei esse problema. Falei, bom, algo nós temos que saber sobre como o filósofo se interpretava a si mesmo. E como ele se entendia. E ele certamente não se entendia só por aquilo que ele escreveu. Isso é impossível. Né? Nenhum filósofo resume aquilo que ele escreveu. Muito menos se resume a isso aos seus próprios olhos. Né? Ele tem outras ideias, ele continua pensando. Pensa até quando está dormindo. Não é isso? Nietzsche, que tinha sofrido sífilis, tinha aquelas dores de cabeça horríveis, ele dormia, tomava mercúrio, dormia. E ele acordava com uma ideia lá, correndo, escrevia rapidinho, voltava a dormir, nem lembrava o que tinha escrito. Né? Então, este problema da articulação da estrutura da filosofia com a estrutura da obra escrita e com a biografia ainda é um abacaxi. Né? E esses livros que eu estou fazendo sobre Descartes, sobre Maquiavel e agora sobre Kant, todos eles exploram essa tensão em busca da resposta. O que, que ele pensava do que ele estava fazendo? O que, que ele queria? Onde é que ele queria chegar? E teve um objetivo constante? Ou se atrapalhou no meio, como Maquiavel? Maquiavel, evidentemente, se atrapalha muitas vezes. Ele pensa que é uma coisa, então muda de ideia. Vai ser Nietzsche também. Né? Mas outros não. Kant tem um objetivo constante. Descartes tem um objetivo constante. Né? E assim por diante. Bom, espero ter ficado claro até aqui, mas ainda tem muito mais abacaxi para frente. Né? Vamos fazer uma pausa. Então, tem várias perguntas aqui que são ainda sobre o Kant, mas são sobre tópicos que serão estudados nas próximas aulas e que eu não gostaria de mexer agora de maneira um pouco amadorística. Eu queria fazer tudo com base no exame dos textos, né, para não que não sobre nenhuma dúvida. Por exemplo, aqui pergunta se o João Sluff pergunta se existe uma relação entre a influência do Kant e o construtivismo, sem dúvida, só que é uma influência indireta e ela precisa ser descrita de maneira correta para que a gente não faça saltos interpretativos, né? Quer dizer, colocar o construtivismo como um filhote direto do Kant, quando não é absolutamente, é um filhote indireto. Aqui, Gabriel Serpa Mendonça diz, aqui é outra coisa, outro assunto. Estou buscando financiamento de empresário para o seu curso de formação de líderes. Se houver tempo na aula de hoje, o senhor dedica as informações para essa empresa. A coisa é muito simples. Um grupo de alunos que venham para cá, que diz, quero estudar esse negócio de liderança, política, essa coisa toda, vai ter que ficar aqui um tempo. E isso aí custa muito caro. Eu não posso custear eu mesmo 10, 15 pessoas. Eu não tenho recurso para isso. Então, eles talvez também não tenham. Senão vai ser um curso só para pessoas muito ricas, que possam durante 6 meses, sei lá, 3 ou 6 meses, se financiar assim mesmo. Então, estou pedindo se aparecer algum empresário capaz de pagar a viagem e a estadia deles, eu agradeço. Eu mesmo não vou cobrar nada por esse curso, mas eu também não posso pagar tudo. É só isso o negócio. Agora, eu estou falando isso há mais de um ano e não apareceu nenhuma boa alma ainda para fazer esse negócio. Se você se dispõe a você procurar essas pessoas, então, Note bem, nós não estamos pedindo nada, isso aí é obrigação estrita. Tem que exigir, diz, olha, tem que mandar 10, 15 pessoas falar antes que seja tarde. Né? E vai levar tempo para preparar as pessoas também, não é do nada que tu saia. Eu vou ligar para você, Gabriel. Aqui o Tiago Moreto pergunta também, ele faz umas apreciações aqui sobre a passeata de hoje. E chega no mesmo ponto, daria um curso de 3 meses de política. É o mesmo negócio, eu só dependo de que alguém sustente essas pessoas aqui durante 3 meses. Né? Talvez depois haja outros 3, não sei. Mas tem que ter 3 meses para começar. André Nakane faz uma pergunta aqui sobre teoria do conhecimento do Kant. Fala, não, eu não vou responder agora, a pergunta é interessante, mas nós vamos... Nós vamos chegar lá. Aqui, isso aqui é interessante. Guilherme Melo. Ele diz, a teoria kantiana do Estado, como também a teoria estatista hegeliana, se entende corretamente, dessubstancializam a liberdade espiritual da pessoa humana individual para colocar em função da pessoa coletiva. Sim, Kant faz isso, mas o principal problema com Kant, nesses textos que nós temos, é uma confusão que eu creio que é proposital entre a liberdade no sentido metafísico e a liberdade no sentido civil. Ele fala, precisando assegurar a liberdade, quando você pergunta o que é liberdade, ele diz, liberdade é o sujeito transcender as suas limitações instintivas. Ele agir para... Ele ser capaz de contrariar o seu instinto. Então, é a liberdade interior, tipo metafísico, né? A liberdade de decidir. Não tem nada a ver com a liberdade externa. Quando a relação à liberdade externa, ele diz que o Estado tem que assegurar a liberdade de todos, mas é a liberdade de transcender os seus instintos. E que, por outro lado, tudo isso terá que ser controlado por um poder irresistível. Então, eu acho um pouco ingênuo imaginar que o Kant está discursando no mesmo sentido dos liberais em geral. Quer dizer, ele usa um vocabulário que parece o dele. Mas o que ele está querendo dizer é uma coisa muito diferente. Na verdade, ele está menos interessado na organização do Estado do que, como ele mesmo declarou, no aspecto religioso. Ele quer fundar uma nova religião. Nada menos do que isso. Né? Vamos ver o que mais. Aqui o Caio da Câmpora pergunta. Uma das influências maléficas do pensamento de Kant, bom, também as influências do Kant são mais para dentro ainda. Já falei, nós temos que primeiro examinar onde esses ideais políticos e civilizacionais, depois a obra filosófica mais técnica e ver como uma coisa se articula com a outra. E daí, armados disso, daí nós vamos entender todo o mistério da influência kantiana. Né? Mas, de certo modo, ela está presente em tudo. E eu não vou nem ler a sua pergunta inteira, mas vou responder sinteticamente, dizendo o seguinte. Kant faz todo o conhecimento humano depender de duas coisas. A experiência, mas a experiência só nos dá as aparências fenomênicas, e as categorias da razão, que são as mesmas em todos os seres humanos. Então, ele diz que o mundo objetivo existe, o mundo externo existe, ele até certo ponto pode ser conhecido. Porém, o conhecimento que dele obtemos não possui propriamente veracidade, sim validade pelo fato de ser subscrito por toda a espécie humana, já que todos têm as mesmas categorias de pensamento. Então, a categoria central do pensamento do Kant, nesse aspecto, é a categoria de comunidade humana. É a comunidade humana que valida todo conhecimento e é o juiz supremo de todo conhecimento. Para isto, ele precisará introduzir ali um erro, na verdade, que é o seguinte. Para a filosofia antiga e medieval, os objetos, os seres em si mesmos, eles têm uma forma substancial que corresponde neles ao seu aspecto inteligível. Então, a coisa tem um aspecto sensível, que revelam aspectos inteligíveis. No ato de apreensão, nós não podemos perceber as coisas só com os sentidos, nem só com a inteligência, mas as duas operam de uma maneira articulada e muito complexa, no qual a inteligência, a partir das imagens dos entes percebidos pelos sentidos, puxa a sua forma substancial. Então, este é o conteúdo inteligível, por assim dizer, o conteúdo cognoscitivo, o conteúdo intelectual que está em todos os objetos. Nesse sentido, por exemplo, eu dou sempre um exemplo, se você pegar uma biblioteca de mineralogia, você tem uma imensidão de conhecimento de mineralogia lá, mas se você pegar todos os minerais do planeta Terra e dos outros planetas, você tem um depósito de conhecimento muito maior, que está num estado um pouco mais primitivo, mas que pode ser puxado de lá de dentro. Kant diz que isso não existe de maneira alguma. Nenhum objeto tem nenhum conteúdo cognoscitivo. O objeto é apenas dado aos sentidos. Isso é uma impossibilidade, por isso. Você percebe a coisa só pelos sentidos. Não dá para fazer. E onde termina? Onde terminam os sentidos e onde começa a inteligência? Fala, eu sou outro problema também, eu não sei resolver, Kant também não. Tá certo? Então, já que você aprende a coisa só pelos sentidos e as categorias da razão, que são as mesmas, não tem nada a ver com aquilo que você está aprendendo, então surge para o problema, como é que nós articulamos, como é que a razão se conecta com os seres percebidos? Ele vai dizer que isso é um trabalho da imaginação. De certo modo, está certo, mas ele vê a imaginação como uma cola que se interpõe entre duas coisas heterogêneas. Aristóteles via a imaginação como uma das etapas do trabalho da apreensão dos seres. Quer dizer, a imaginação está articulada com os sentidos e com a razão desde o início. Agora, vamos falar o português claro. Kant não conhecia Aristóteles. Conhecia muito mal. Ele conhecia muito mal todo o pensamento antigo. Tanto que quando ele vai negar a existência da substância, ele diz, não existe substância nenhuma, só existe o fenômeno, existe, por atrás dele deve existir um número incognoscível. Ele define como substância, substância no sentido que Spinoza defende. Spinoza coloca que substância é aquilo que existe por si, independentemente de qualquer coisa. Né? Então, se Aristóteles se lesse isso, dizia, bom, então só Deus é substância, o resto não é. A noção aristotélica de substância não é isso, não é uma coisa totalmente independente do resto. Ao contrário, a dependência da substância em relação às outras substâncias é dada pela sua simples condição existencial. Quer dizer, para que uma coisa exista, ela precisa de outras. Tá certo? E a essência, portanto, é algo que se apresenta não como uma coisa dada de uma vez para sempre, mas como um conjunto de possibilidades que se esforça para se realizar. Tá certo? Então, a essência de Aristóteles seria como se fosse um algoritmo. Um algoritmo, quer dizer, o conjunto de transformações que uma coisa pode sofrer. Né? Por exemplo, um gato pode crescer e virar um gatinho, ele pode morrer no meio do caminho, ele pode virar uma cuica, etc, etc. Mas ele não pode, por exemplo, fazer um curso de grego e falar grego. Mas, e Aristóteles, por sua vez, não pode virar cuica. Então, a essência de uma substância é, vamos dizer, o conjunto das suas possibilidades, das quais algumas se realizam, outras não. Então, é uma coisa muito mais complexa, mas Kant nunca soube disso. Ele está discutindo, na realidade, apenas com o racionalismo clássico, com Spinoza, com Leibniz, etc., acreditando que ele está discutindo com toda a tradição anterior. Ora, a substância, tal como a Spinoza a definiu, não existe absolutamente. Então, Kant tem razão de dizer que ela não existe. Só tem o seguinte, substância não é isso. Então, isso aí é um conjunto de equívocos, né, medonho, que aparece nessa época. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Já foi muita coisa. Então, queria lembrar vocês o seguinte. O seminário que eu fiz está lançando aí uma promoção, que é aqueles que se inscreverem de hoje até o dia 10 para assistir online ao curso A Crise da Inteligência segundo Robert Scruton, ganhará de quebra, de brinde, os cursos Introdução ao Método Filosófico e Introdução à Filosofia do William Berg. Isso só vale até o dia 10. Eu não sei exatamente qual é o valor que será cobrado por esses três, mas seria mais ou menos o valor do curso principal e os outros dois ele leva de brinde. Então acompanhe ali pela parte do seminário, que só vale até o dia 10. Tá bom? E o curso de junho? O curso será dado de 24 a 29 de novembro aqui. Alguns assistirão aqui e outros assistirão online. Então esta promoção é para quem vai assistir online. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.